Pois é, você vê que agora os caras aí, né? Acabou aí a vergonha na cara, os caras pedindo grana na internet, bicho. Esmolinha na internet. Safadeza do caralho, que safadeza. Eu acho muito safadeza, cara. Tudo petralha. Tudo petralha. Estamos aqui com os grandes idealizadores dessa bosta, dessa ideia. Tuba. Oi. Celos. Boa noite, pessoal. E alguns outros lacaios também, que é o Afro. Opa. E o Guerra. Capá! Trabalha. Então você vê, né, cara, como que é as coisas, né, velho? Daqui a pouco a gente vai estar pedindo dinheiro pra fazer o podcast, tipo o Gus Lanzetta, assim, falando que não tem dinheiro pra fazer o podcast, tá ligado? É caro fazer um podcast, cara. Você não sabe, cara, todo dia aqui é uma caixa de cerveja, todo dia. Tem que... Quanto tava a cerveja essa semana? Ainda é da semana passada ainda, eu comprei várias semana passada. Que supinho, hein? Aí sobrou umas 6 aqui, vou ter que dar hoje. Eu acho que é só isso. Tem mais piada pra fazer sobre dar dinheiro pros outros? Sei lá. Já fez a do Petralha, já falou do Gus Lanzetta, acho que... Você como um votante da Dilma, você tá feliz, Guerra, com esse janeiro, cara, aí? Não. Não, na verdade, não. Então, só pra saber mesmo. Não quero polêmica, só queria saber. Que eu acho que da não, turma você é o mais fervoroso aí. Não, fervoroso não, chama algum. Não. Que mais eu gosta da Dilma aí, não, assim. Não, eu botei nela por uma questão de falta de opção, assim. Não, acho que você gosta dela, cara. Acho que você já bateu punheta pra Dilma, fala a verdade. Não, mas eu bem que gostaria de um tempinho a sós com ela, assim. Você prefere a Dilma ou pipoca? Ou batata? Pipoca. Pipoca, eu fiquei tipo, o quê? Hã? Ah, eu gosto mais da Dilma e gosto mais de pipoca também, cara. De batata também, cara. Entre Dilma, batata e pipoca, só pela novidade da opção, eu escolheria pipoca. Não no geral, nessa noite, assim. Nossa, cara, a gente falando de... Pela novidade, assim, eu já comi muita pipoca e muita batata na vida, mano. Eu comi a Dilma, tá ligado? Pois é. Acho que é sempre existe a chance, cara. Você nunca sabe o que acontece no dia de amanhã, assim. Entendeu? Às vezes você vai com uma passeata nas ruas, caralho. Aí, a Dilma vai lá pra intervir, daí lá no meio da multidão ela vê você assim. Se a Dilma te visse, ela ia querer dar pra você, cara. Eu acho. Você é muito lindo, você tá cada vez mais lindo, Guia. Eu falei, poxa, isso. Poxa, muito obrigado, muito obrigado. O seu cabelo também tá muito bonito, eu quero dicas de como cuidar do cabelo como o seu. Cara, eu lavo ele todo dia. Não, mas... Lava ele todo dia. Um detalhe curioso, pra vocês verem como a democracia funciona só para alguns. A gente pode falar livremente sobre copular com a presidenta, mas se o cara é embaixador de jogos, assim, não dá pra falar qualquer coisa que a gente quiser aqui. Caralho, cara. que você tá querendo ser processado hoje, cara? Mas é verdade, porra. Né? Será que se a Dilma escutasse esse podcast, ele ia ficar puta de gente falar sobre comer ou não ela? A Dilma? Ah, não. Acho que não, né? Houve coisas muito piores, cara. Amor é uma coisa bonita, né? Tem aquele cara que imita a Dilma no canal do Felipe Neto, lá no... Parafernália, sei lá. Pior do que aquilo, a gente não fica. É Galo Frito. Minha sobrinha, ela escuta Galo Frito... Aquela é uma pior merda que surgiu na internet, cara. Você não viu aquilo lá? Não, é sério, daqui, cara. A 10 anos ela vai concordar com você. Meu, é tipo assim, cara, Galo Frito é muito ruim. Às vezes eu tô em casa aqui sem fazer nada, por exemplo, eu tô escutando essa música do Skank aí faz uma meia hora aí de teste de programa. Aí se eu parar agora aqui, por exemplo, eu falo assim, ó, uma esmola pelo amor de Deus, uma espola pra comprar um lanche. Um lanche muito louco que vai me encher a pança de montão. É isso que o Galo Frito faz, tá ligado? E eles acham que é tipo uma paródia fantástica, assim, manja. Vai tomar no seu cu, Galo Frito. É isso aí, vinheta aqui no da live. Ó como você é vacilão. Vinheta aqui no da live. Sim. Games foda live. Foda live. Games foda live. O podcast da galera. Não vai mais. Já foi. Que tava mutado, sabe? Tava mutado. Nossa, vocês são muito trouxa, velho. Deixa o podcast fluir. O que você falou aí? Fala aí. Eu falei que você é muito burro. É por isso que a gente não ganha dinheiro. O dono do Galo Frito poderia dar $200 por mês hoje mesmo no nosso Patreon e agora não vai mais. O Moacir tá dando dinheiro pra gente no Patreon, você acabou de xingar ele aí, cara. mas o Moacir é brother demais, né? O Moacir, ele viu a gente na Brasil Game Show e foi cumprimentar, você lembra dessa, né? Não sei, foi? Ah, eu acho que ele viu a gente e fingiu que não viu, assim. Nossa, se eu chamar o Moacir pra andar de skate no Ibirapuera, ele cancela tudo e vai. Então, vamos começando aí. Fala pra mim aí, qual que é sua moeda corrente brasileira favorita de todos os tempos, assim? Tuba. Moeda corrente só tem uma, cara. Corrente não precisa ser necessariamente nesse tempo presente, nesse tempo claro espaço. Que precisa, caralho. Isso significa. É corrente. Corrente é isso. Filho. Mas, peraí, o cruzado já não foi uma moeda corrente? Foi, mas ele é ter sido uma moeda corrente não classifica ele como uma moeda corrente? Não. Não como a moeda corrente, mas como uma moeda corrente? Acho que não, cara. Eu acho que sim, acho que vocês estão viajando. Mas enfim, vai, vocês entenderam a pergunta aí. Qual, no Brasil, qual moeda que já esteve em vigência no Brasil que você curte mais? Cuba. Eu gostava daquele cruzeiro que parecia a dólar. Ah, esse eu achava meio hipster, sim. Teve muitos cruzeiros já, não sei qual que foi, se foi o segundo esse. Eu gostava daquele do índio, lembra? Do índio é da nossa época também, eu acho que os Reza Galera era muito novo. Esse cruzeiro que eu falei não é da minha época, esse é mais velho. Ah. Eu gostava muito de um que também era da minha época, não, que era a cana de açúcar. Era uma moeda de troca muito legal. Esse aí é da hora, cara. Pau Brasil era muito louco, você pegava, levava um pedaço de pau pro cara. Eu gostava muito disso na escola, né, cara? Pau Brasil, cana de açúcar e especiarias. O que são as porras da especiaria, filha da puta? Azeite, noz moscada. Nossa, eu lembro da noz moscada. Não, azeite não, é uma especiaria. Ô, sal já foi especiaria, assim. Sal, cara, imagina. Imagina você comer um frango sem sal, cara. Tipo, sem tempero nenhum, só aquele gosto de borracha na tua boca, assim, cara. Que delícia. Pouco. Que devia ser no passado. Especiaria é a melhor moeda de troca, com certeza. E você aí, Celos, no Tucuruvi aí? Alô, salve Tucuruvi. Um cruzeiro que eu gosto muito foi o que foi campeão brasileiro no ano passado. Acho que várias rodadas de antecedência, né? Não lembro. Sim. Quantas. Mas é meu voto aí. Parabéns. Olha que impressionante, tipo, uma criança, uma pessoa de 20 anos, ela só viu uma moeda no Brasil. Tudo isso graças a quem? Fernando Henrique Cardoso. Palmas, Fernando Henrique Cardoso. Eu queria ter o negócio de palmas aqui. No último podcast a gente falou do Fernando Henrique também, né? Falou. De repente ele é o novo Zelda. Todos os podcasts que são sobre o Fernando Henrique. Não, mas eu tenho 29 anos, eu peguei umas 4 moedas aí. Não, sim, eu tenho tipo, 31. Em 6 anos eu peguei 3. É uma coisa assim. Eu tenho 31 anos e com certeza aí eu peguei, eu acho que umas 5 também, alguma coisa assim. Agora o Afro eu nem perguntei pro Afro, porque o Afro ele já pegou só real, né? Não, eu era muito pequeno quando tinha cruzado o cruzeiro, sei lá. Você era um feto ainda, você era um bebê. É. Então, o que, que você ia falar, Celos? Afro, quanto você acha que seria um Xbox One em cruzeiros? Sei lá. Fala o número aí, caralho. 100 mil, caralho. 100 mil? 100 mil é pouco. Master System custava 1 milhão. Como assim, 1 milhão? 1 milhão. 1 milhão de cruzeiros. 100 mil era um lanche no McDonald's, sei lá. É, tipo, vou comprar pão na padaria, vou levar 20k aqui, valeu? Eu lembro que meu pai me dava, tipo, 30 mil pra eu comprar um lanche no colégio. Dava é isso aí mesmo. E uma coca. Caralho. Ele é isso, ó, é assim, ó, eu entendo um pouco de política e, obviamente, eu sei que teve muita cagada no governo do Fernando Henrique, eu zoou e tal. Eu acho ele como pessoa, acho o cara da hora, ter umas ideias pra Frentex, assim, eu acho ele gente boa. Mas, se não tivesse acontecido, cara, sinto muito, galera, o pessoal que critica o governo do PSDB antes do Lula não entende muito de economia assim, at all. Se não tivesse acontecido, a gente tava na merda fudido hoje em dia, tá ligado? Nesse quesito, porque ninguém, o PT, por exemplo, não queria essa porra, mas enfim. Ah. Na época, whatever. Na época não, eles queriam vetar o bagulho, cara. É diferente, mas tipo, não, é diferente de tipo assim. Época. É. Como depois o Bolsa Família e o PSDB queria vetar e agora defende e assim vai. É, sim, obviamente. Enfim, vamos, hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente aí. A gente vai ler os e-mails agora. São muitos e-mails aí, o YouTube falou que agora que nós estamos ganhando dinheiro de vocês, tem que mostrar trabalho e ler mesmo os e-mails. E-mail do ano passado aí. Caralho, hein? Ó, se você. Tem um negócio no Patreon lá que não tá falando lá. Mas se você doar $1, você tem a possibilidade de mandar um e-mail pra gente. Você pode mandar quantos e-mails você quiser se der $1. Doa $1 lá que vai habilitar essa opção pra você de mandar e-mail pra gente. Porque todo mundo acha que tá bloqueado. Enfim, vai. É, a gente devia cobrar. Eu acho que se ele cobrasse, falasse assim, ó, a gente só vai ler e-mail de quem mandou $1. Aí a galera ia, todo mundo ia mandar e todo mundo ia cobrar. É certeza que acontece isso, cara, tá ligado? É tipo o esquema do Cartman lá, do parque dele. É bem isso mesmo. Não, a gente não vai ler e-mail nenhum. Não adianta mandar, a gente não vai ler. Aí a galera vai tentar mandar e tal. Enfim, vai, lê aí, Tubitão, os e-mails. Tá, esse, o Lucas Evaristo mandou um e-mail aqui. Aí, eu não li ainda, vou ler em tempo real. Opa! Isso tem tudo pra dar certo, vai lá. Não, pro Rinks, ele. Pro Rinks tá aí ainda? Não, ele foi embora. Aí ele saiu bem na hora que eu li o troço pra ele. Acho que ele foi mijar, seu. Tá, então vou começar. Calma. Ele queria recordar sobre o podcast de crossovers. Teve um podcast de crossovers? Teve, né? Teve. Que o Zeta do Projeto Zeta e o Batman do Futuro, que agora eu não lembro o nome do desenho certinho. Batman Beyond. Isso, mas enfim, tem um episódio que o Batman aparece no Projeto Zeta e não ajuda o Zeta, é isso aí. Quem é o Zeta? Grandíssimo pau no cu. Grandíssimo pau no cu. E queria lembrar também que esse... Eu falei o nome do cara? Não. Falou. Eu só não lembro qual que era, mas falou. O Lucas Evaristo. Isso. Ah, era aquele robô lá. Esse aí mesmo. Projeto Zeta, cara. É maneiro. Era legal, no... Lá no podcast de ostentação nos games, que foi o quarto, no Kirby Epic Yarn é um saco você grindar, porque você tem que ir no Pet Plaza e ver todas as porcentagens incompletas. Aí você vai pegar todos os coletáveis, os tunes, comprar os coletáveis na loja dos irmãos, não sei lá que merda o nome deles. Nesse momento fui entrar no jogo pra lembrar outras coisas. Desenrolar todo o cast, comprar todos os papéis de parede pro seu AP, medalha de ouro em todas as fases e as cutscenes, mas que você não consegue toda quando fecha. Não entendi nada. Tá bom. Cara, por que também... ele fez isso? Termina o jogo e passa pro outro. É, eu também não entendi muito não, cara. Desculpa aí. Projeto Lanzetta, ó, é resenha de novo. Tá, agora que o Rix voltou, acho. Pode falar. Ele falou aqui que aparentemente a modinha de 2015 vai ser gordinhos plus size com um pau de selfie. Opa! Eu tenho que comprar o pau de selfie, então é isso? É, diz que tem bastões apropriados pra selfies, pra gordo. Apropriados? Caralho, o cara tem que ser muito gordo mesmo pra não conseguir esticar o braço, tá ligado? Não, é que tem que estar num ângulo que não pega a barriga. Sei lá, não sei se fez sentido isso. Eu acho que o pau é maior. Ó, o pessoal tá falando aqui que o chiado aqui do. Que tá vindo aqui do. É do meu microfone. É do teu. Então isso aí é mais um incentivo aí pra você ir lá e doar. É, hoje ele vai fazer. Hoje é o dia, né, cara? Então é mais um incentivo pra você ir lá e doar. É. Sei lá, doa R$100 lá por mês pra gente. Que daí vai chegar no 500 e no 500 vai ter todo mundo. O melhor microfone do mundo, assim, tá ligado? Ou o Surox falou, que nem o Surox falou, vou ser demitido, vai contratar um roster bom. O Luiz no Twitter falou pra botar um reward de 50 conto, que é pra escolher o que o Hinks vai comer durante o cast. E eu acho isso uma ideia excelente e horrorosa ao mesmo tempo, assim. É, ou é um negócio que vai dar muito, muito certo e ser muito legal, ou vai dar muito errado, assim, ele vai falecer. Cara, quando eu fazia masoquismo retrô, era impressionante que na hora que eu pausava, por exemplo, existia um jogo longo, todo mundo lembra, o mais clássico foi o de Zelda, Link to the Past. Aí eu pausava pra comer, cara, aumentava o número de viewers, tá ligado? Eu ficava até meio com medo que era aqueles caras que tem fetiche por ver gordo comendo, tá ligado? É, você nunca viu, cara? Porra, lá no Japão tem uns bagulhos assim que o pessoal toda janta, assim, deles, eles chamam assim, filma e faz o stream da janta, assim, ó. Existe isso hoje? É, eu já vi isso. Já vi isso também. É. Cara, eu acho que era uma mulher, ela era bem magrinha, assim, e tal, bonitinha, e ela comia coisa pra caralho, assim. Pô, vocês nunca viram o vídeo do chinesinho rindo enquanto ele abre a... É, que isso aí mesmo. O lamen dele, cara, aquilo é muito bom. E as minas depois, as minas que faz isso aí depois, elas mostram a barriga estufada, assim. Olha como que encheu minha barriga. Os caras só na punhetagem. Ai, meu Deus, que barriga cheia, que delícia. Tá, ele nem acabou o e-mail ainda, cara. Vai. Ele perguntou se vai ter especial de carnaval esse ano e ele perguntou por que o Snake tem um braço robótico. É spoiler, pode falar. É spoiler, não pode não. Não. Ah, mas ele não pode. É spoiler de qual jogo? Ah, do Ground Zeroes. Não. É uma demo, não, é um spoiler de uma demo, então eu posso falar. Não, caralho. Só uma dica, tá? O buzzing não é meu, é do Afro. Eu tava com o microfone mutado aqui agora, é do Afro. Como meu? Ei, eu tô ouvindo também. É. Mas enfim, $500 soluciona em tudo. Melhor áudio do Brasil. Enfim, acontece um negócio com o Snake. E, que pena, ele precisa botar um braço mecânico. Tem um outro e-mail aqui, mas ele é muito, muito gigante. Vai lendo por cima e dá a resumida. Dá pro Afro ler, né? Ou dá pro Afro ler, nossa. Eu não tô com chado. Oh. Não, mas a gente quer que você leia com chado mesmo, cara. Não. Muito no cu. Aí, então... Só voltando aí, o que a gente tava falando antes, agora eu me perdi completamente aqui do bagulho. Falando do e-mail, pô. Não, mas tinha algum negócio no e-mail que a gente tava conversando. Caralho, velho. Das comidas, enquanto o Tuba bosta aí. Cara, é sério, mano. O japonês, ele tem uma... Isso é um talento, cara. O pessoal às vezes acha que isso aí é ridículo. Mas é um talento de você conseguir bater punheta pra qualquer coisa, tá ligado? Você tipo assim... Ó, agora a moda é mina dando peteleco em latinha de cerveja. Aí a mina filmou dando peteleco em latinha de cerveja, assim, com a língua de fora. E aí os caras tocam punheta pra isso, tá ligado? Isso é muito talento, cara. É talento pra se descobrir novas formas de punhetar. Os caras são muito bons, cara. Eu pago pau pro Japão, assim. Não, eu vou responder esse e-mail depois, respondendo o e-mail mesmo, porque ele é muito grande. Caralho, tá na metade. Eu vou lendo. Não. Isso aí não é e-mail. Ah, não vai dar. Desculpa. Tem até um link no e-mail. Vai o quê? Vai editar o link? Não, o outro é um tamanho razoável. O outro é menor. Caralho, velho. O cara mandou bem nesse e-mail, hein, velho. O nosso market. Eu só vou ler uma parte. Nosso market share é maior que o deles. Cerca de 62% da região. O cara foi fazer pesquisa de mercado, velho, pra... Porra, parabéns. Como que é o nome desse cara aí? Só pra dar um parabéns pra ele. Esse e-mail foi do... Calma aí. Felipe Lopes. Miranda. Felipe Miranda. É um Felipe monte Miranda. De coisa, galera. Parabéns, então, Felipe. O e-mail foi sobre, só pra situar... O cara tava tentando nos dar... dar uma aula sobre o que bosta a gente falou sobre o podcast de mercado nacional de jogos. Realmente muitas. Sim, então ele tá explicando os pontos dele, só que é realmente muita coisa. Gostaria... Ele tá corrigindo a gente, então é isso? Sim, ele tá corrigindo a gente. Ah, vai se fuder, Felipe Miranda. Aqui não, rapaz. Mesmo. Vai pra tua casa, maluco. Vai fazer seu podcast aí. Eu acho que ele fez bem, é melhor isso do que os caras de todos os outros sites do mundo que acham que só porque cresceram jogando videogame 3 horas por dia são economistas. Se metem a ficar analisando o mercado e falando, ah não, porque tá mais empresa X mesmo. Deu um tiro no pé, se você for olhar, você falou, meu, vai tomar no cu. Não, mas você sabe, se muito não, você cursou jornalismo, você joga videogame. Eu falei zoando, parabéns pro cara aí, se ele foi atrás mesmo e viu que a gente tá errado. É bom. Que também a galera tem que entender que a gente não é o campeão da verdade aqui, né? Não é o bastião da verdade. Na verdade, a gente é assim, vai. A gente acha que a gente é, mas assim, se for botar na realidade crua assim, a gente é uns bosta mesmo, cara. Velho, mas tá, assim, lendo o e-mail do cara. Não, peraí, rapidão, só pra. Lendo esse e-mail do cara, eu acho que vale a pena mandar e-mail pra ele, respondendo, perguntando se dá pra publicar isso no site, cara. Tipo, porque isso aqui tá muito maneiro. De verdade. Ou ele refazer de uma forma mais textual e menos e-mailsal. Não, de repente. Não, mas dá pra botar uma parte do e-mail também. Se você estiver ouvindo, fala com a gente aí. Aí você resolve. Sim, abraço. Manda um e-mail aí aqui falando. Fé em Deus. Vai, próximo e-mail. Ah, Frolê aí. Como é que é Frolê? Como assim? Você quiser, cara. Sabe rápido, cara. As sílabas, você junta as sílabas e elas fazem um fonema. Ah, então tá. E aí você produz esse fonema na sua boca. Não, cara. Tá. Fala, pessoal do Games Foda. Eu já estava O que? Ah, o quê? Achei que você ia ler daquele jeito. Não, aquele não jeito. Aquele jeito só em dias especiais. Eu já estava desistindo dessa maneira rupestre de se comunicar. Ainda mais com o desabafo da chefia em desligar o e-mail. Mas como a esposa do Rick citou o e-mail, vi um lampejo de esperança. Enfim, quando o Rick falou sobre os preços da PSN brasileira, isso é algo viável. Sim, só lá tu acha Destiny por R$200. Variável, nossa. É isso. Sim, só lá tu acha Destiny por R$200 e o Ground Zero, ambos jogos de Play 3, acima de 100. Porém, ponto. Os demais jogos não mainstream seguem um padrão. É sempre o dobro mais R$1 do que a PSN americana. Hã? Ou seja, um jogo custa $15 e fica R$30,99 na brasileira. Que acaba virando uma mão na roda para comprar jogos indies e jogos menos populares quando o dólar está alto, como agora. Ainda mais que eu não preciso usar meios terceirizados e posso pagar com meu cartão nacional. Ele também falou da relação entre Gradiente e Nintendo World. Mas uma coisa que a revista revelou no final do ano passado é que seu surgimento se deu de uma reunião entre o pessoal da Gradiente com a Powerline para a elaboração da revista. Em suma, a revista é uma cria da Gradiente. Olha só. E a melhor coisa dessa parceria que já recebi foi o GameCube Nacional, com menu em português e tudo. Eu nunca vi isso, velho. GameCube Nacional? Você não falou de quem que era o e-mail. Calma. Sobre japas... Ele não acabou ainda. Sobre japas em filmes blockbuster americanos, só me vem à cabeça Ken Watanabe e seus papéis em filmes como O Último Samurai, Cartas de Iwo Jima, filmão do Clint Eastwood, recomendo, bom, e né? O Último Godzilla. Mas é isso, tenha todos um ano cheio de games e zoaragem pra todos vocês. E esse e-mail é do Tuero. E o Último Godzilla que não leiam, não assistam. É do Tuero o e-mail. Do Tuero, sim. O Último Godzilla é legal sim, caralho. Qual é o problema? O Último... Não, o último que saiu, porra. O do cara do Breaking Bad lá? É, cara. Ah, muito ruim, mano. Pelo amor de Deus. Até o do botou ovo lá no estádio de futebol americano é melhor que isso, velho. Pera aí, existe isso? Existe, é o antes desse. Nossa, é, americano antes desse. Com é, aquele americano assistir. É bem ruim. Não é. Oh, sabe uma coisa que a gente não fez? Aquelas paradas de, como você sabe, nosso podcast é ao vivo, tem esse e-mail, hashtag, precisa isso? Precisa. Nosso podcast é ao vivo, por isso que você tá vendo esse amadorismo todo aqui. E por isso que tem a galera nos corrigindo aqui, porque a gente faz esse podcast sobre a influência do álcool e a gente não tem nem ideia do que é videogame, a gente não sabe ainda. É. Vocês estão sendo hosteados por um cara que acha que videogame não é arte, então, por favor... Pisem em ovos. O Falcon Studio falou no Twitter que o Snake tá com o braço robótico porque ele ficou batendo punheta pro Rinks. O Rinks comendo e aí o braço dele caiu. É verdade, é isso. Delícia, eu não queria dar esse spoiler. Quem fizer esse hentai aí, eu publico no Rinks. É, o Snake batendo punheta pra mim comendo. Um lanche de omelete, cara. Faz esse hentai aí. Eu ia falar pizza que eu ia oi, mas é praticamente furry já. Que delícia. Caralho. Então, enfim. Nosso podcast de hoje, o tema é qual? 3 anos de GameSpot. 3 anos. Opa, de GameSpot. 3 anos. O que conseguimos? Parabéns pra gente. Como chegamos já? Até aqui? É ano demais. Nós vamos contar a história do GameSpot, se é interessante, não. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece essa merda, né? Cara, a gente tava num dia, vamos zoar, zoamos, e é isso aí. Essa é a história. A maior história do... O que é, Tuba? Aceitando perguntas, então. Aceitamos perguntas sobre ter um site de joguinhos no Brasil, sobre o Games Foda nos bastidores, sobre a vida pessoal dos integrantes. E aceitamos doações no... Como é que é o nome agora? Na minha conta corrente. Patreon. Aceitamos doações. Eu acho que, assim, o... Ó, o Sorox mandou a primeira pergunta. Como o Hinks entrou no Games Foda? Boa, o chupando muita, né, rola, velho. Ele mesmo respondeu. Não, na verdade, o Games Foda, eu sigo o Games Foda desde que é... Eu acho que o Celos tava tentando fazer alguma coisa muito filha da puta que nem eu fazia no começo do Twitter. Tipo, sair adicionando todo mundo, aí os caras davam a seguir de volta. E aí eu tentei... Não, alguém fez isso, que daí o Games Foda me seguiu e eu falei assim, eu vou seguir de volta, assim. E aí eu comecei a curtir o profile, mas daí eu vi que vocês pararam de seguir eu e tal, e comecei a só comunicar com vocês aí, dar aquela... Aquele negócio aí, aquele talento meu que eu tenho pra pessoas importantes aí como vocês me responderem os e-mails, me responderem os tweets, né? Acho que a gente já contou essa história meio por cima aqui antes. Mas o Hinks mandou um texto falando, cara, eu preciso de um lugar pra publicar isso. Eu peguei o texto e falou, fechou, a gente publica. Não publicamos por um ano. Enquanto isso, ele ficou escrevendo outras coisas. Quando a gente mandou esse texto, a gente foi processado. Mais ou menos isso. Essa é a história do Hinks. Sensacional, sensacional. Essa aí também é verdade, essa aí foi foda. Mas eu também fazia mais ou menos o que o Nelson fazia, e o Nelson também entrou pelo mesmo motivo, que é a gente fazia review de review nos comentários. Nos comentários e tal. Enfim. A gente é foda, né? Eu e o Nelson aí somos os caras que entramos depois aí, somos tipo Slipknot sem o Corey Taylor é o Games Foda sem eu e o Nelson. Essa é a grande verdade aí. Desculpa aí, gente. Ó, o Toeiro perguntou. Eu mesmo respondo essa primeira, que é tranquilo. Vocês vão abrir Braga? Nossa. Vocês vão abrir vaga para novos Games Foda na redação? Cara, no momento não. Acho que até 8 pessoas ficou muito, assim. Mas na hora fazia sentido. O que a gente vai fazer, ó, continuando a pergunta, aquele desafio do primeiro Games Foda Live, de fazer um review de um jogo e de fazer pizza pra entrar na redação, ainda tá valendo? Tá e não tá. Tipo, pra vaga realmente Tider, parte da equipe não tem, mas a gente já teve 1 ou 2 textos de leitores publicados, e a gente tem esse espaço pra quem quiser. Um foi sobre o final de Last of Us, o outro não lembro qual foi, nem sei se teve um segundo. Mas peraí. Se 8 pessoas é muito, então quer dizer que cabeças vão rolar? É isso? Não. Eu acho que já... Eu preciso começar a escrever mais, é isso? Ah, com $500, isso que eu sei que vai virar um host aí, ó, Guerra. Eu preciso escrever com mais frequência, né? Com $500 eu sei que vai virar um host. Os caras falam assim, ó, o cara já não tá escrevendo muito aí, vai virar um host, tchau, Hinks. Isso aí pode ser. Fechou o Dream Team, acho. Enfim. Não, mas é verdade, o bagulho não é o navio do Ruffy também, que fica buscando mais gente toda hora, caralho. Puta, que referência de otaku, caralho. Mas o pior é que é só o nosso sistema de RH, o sistema Ruffy de RH também. A gente sai procurando a galera, ou quer entrar aí. Foi meio assim. Foi mais ou menos assim. Pô, você é massa, né? Escreve aí pro site. Foi meio assim. A gente chegou num ponto que a gente percebeu que não era muito legal fazer isso. Teve um ponto que a gente percebeu que a gente não tava indo pra Grand Line. Que a gente mal tava indo pra pequena rota ali, tá ligado? A gente tava nem indo na esquina de barco e a gente tava com jeito demais, enfim. Vale lembrar, provavelmente muitos leitores, se você lê a gente e você acha que escreve muito melhor do que qualquer um do site, manja muito mais do que qualquer um do site, eu acredito, mas é justamente isso. Teve meritocracia zero na escolha das pessoas. Foi justamente deu um estalo, porra, legal, você entra na equipe aí, só. Não, teve meritocracia também, caralho. Não sei, talvez se você, tipo, se você matar o Rink, você senta no lugar dele. É, pode ser. A gente pode fazer um... Podem lutar até a morte. Tem que vencer o Rinks num triatlo gamer, assim. Disputar uma de Smash, oh, isso Pokémon... Isso ia ser louco, hein? É, vale lembrar que 6 membros já se conheciam previamente. Não, é sim. É? Guerra, o Guerra, o Rinks e o Nelzão estão pós-criação do site. O resto já se conheceu. Ah, o Guerra mais ou menos, né? Não, eu conheci depois que já existiu o Twitter, pelo menos. Eu o Guerra e o Delzão são os não canônicos. Certo? Não, eu conheci o Bushido já, mas não. Ninguém não da PQ, assim, só ele. Tá. Ah, ele. Vocês são. Então vocês diminui são pra Chopper. 5 membros. Não sei, 5. Vocês são o Chopper, a Robin e o Brook. Porque fechou aquele time que entrou na Grand Line e todo mundo pensou, ah, 5 pessoas é um time padrão de mangá, né? Não vai entrar mais ninguém. Aí entrou uma Rena, um esqueleto com a Black Power. Sim. O Faquinho é o Chopper aqui. Verdade. Agora sim, obviamente eu não sou dono do site nem nada, mas eu acho que o foco aí, ainda mais agora que a gente tá nessa nova visão aí, um negócio muito legal, é fazer exatamente o que o Celos falou aí. Porque a gente sempre foi um, independente de quem tá na equipe ou não, a gente sempre quer interação com a galera. Por exemplo, se eu não sigo muita gente no Twitter, porque eu nem sigo tanta gente no Twitter, mas eu entro muito pouco. Mas a gente nunca deixa de responder ninguém, a gente sempre conversa com a galera aí, tenta fazer a proximidade maior que a gente consegue. E se, pô, você tem um bagulho legal pra você escrever, você mandar pra gente, a gente achar que é um bagulho legal mesmo de publicar, às vezes nem escreva antes, às vezes conversa com a gente, vê se você acha que rola ou não. E, pô, é um caminho legal pra si também, né? Pô, certeza. E não fique triste se de repente o seu texto não sair imediatamente porque o Rinks não ficou. Pelo menos eu acho que. Não, ou então nem sair. É que, por exemplo, se é. Que infelizmente o bagulho é louco no nosso site, né, cara? Tipo, não é a primeira ideia, às vezes, que você vai ter que vai despontar aí. Ó, eu vou. A pergunta do Bruno, de nem o Rinks nem o Guerra podem responder a princípio. O Tuba responde. Depois vocês podem falar se vocês quiserem. Mas vamos com calma, galera. Não, a primeira já foi. Ah, a primeira perguntou se um podcast perdido Games Foda e é o primeiro. Então, é, essa sim. É a resposta. O primeiro que todos foi sobre a história do site. Quando o Roger e a outra pergunta foi: qual é a treta com o Gus Lanzetta? Cara, não tem treta. Ele tem treta com a gente e o contrário não. Ele inventou uma treta. Aliás, não é nenhuma treta. Tipo, todo mundo desse e-mail que tem outros sites que escreve, gostando ou não, sempre respeitou o que a gente faz e ele não. Acho que é basicamente isso. Toda oportunidade que ele teve de desdenhar ou de maldizer publicamente, ele abraçou. Aí a gente. Qual é desse cara? Abraçou e abraça, né? Ele ainda faz. É. Não, a última vez que eu vi alguma coisa foi quando ele chamou a gente de. TV Revolta dos Games. Ah, sim. Não faz então, muito bom. A primeira vez... Não, mas é toda oportunidade mesmo, assim. Tipo, uma vez eu tinha acabado de entrar no Games Foda. É, eu tinha mudado meu status no Twitter falando assim, ah, agora eu sou Games Foda, alguma coisa assim. E... Eu nem sabia quem era o Gus Lanzetta, sabe? O Gus Lanzetta, pra mim, sinceramente, ele era amigo do Renato Bueno. Só. Era o que eu conhecia ele. Quem ele era isso aí. Nunca tinha visto o trabalho dele. Nunca tive nada com ele, nem pro bem, nem pro mal. Aí a gente tava discutindo, né? Nem brigando. A gente tava discutindo um assunto no Twitter entre várias pessoas e ele estava no meio da roda. E ele ficou puto com a minha opinião e ele catou e me respondeu chucramente. Aí ele parou de me responder e começou a falar mal de mim sem me dar mention. E falou assim, ainda por cima é Games Foda, hein? É pra acabar, não sei o que lá. Aí, sabe? Esse dia foi massa. Ah, pior. É, mas ele faz isso direto. A gente não sabe por que também, mas é isso, essa é a realidade. Só ficar perguntando quem é Gus Lanzetta. Nem quero saber. Nem vale. É, olha. Próxima pergunta. Cadê o texto do processo? Cara, é sobre o Brasil dos Games, eu não lembro o nome dele, mas a gente põe o link no post do podcast depois. É um que tem um desenho, o Mario tem aquele puto na cara com o desenho. Desenho? E tem a... Foi, acho que foi o Tuba que fez. Não foi o Tuba, mas um que é ele, tipo... É tipo o line art dele e um monte de nota. Não, de nossa, atrás. Esse, ah, não, é, esse é outro? É outro? É outro. Então, foi o desenho do Checo nesse coisa, ou a gente apagou a foto do Moacir? Não, acho que ainda não, tá lá. Tá lá, tá lá ainda, eu acho. A foto dele? Ah, é verdade, tinha foto. Que também teve um negócio que o Moacir mandou tirar a foto dele. Aí eu falei assim, o Checo, que é um grande amigo nosso aí, né? Que é o Marcelo, criador do Checo. Falei assim, ó, faz aí o desenho do Moacir, mas bem escrachadão assim, pra gente postar no site. Aí ele fez, só que como o Moacir deu pra trás, ele não colocou no lugar. Não, mas hoje a treta com o Moacir tá resolvida, tá? Tranquilo. É, o Moacir tá realmente brother. Ele é, inclusive, eu não sei, acho que pode falar sobre isso, né? Não só ele chamou a gente na Campus Party, naquele debate infame lá, como ele falou, aliás, pode falar porque ele falou no Twitter dele, que queria condecorar a gente na Academia Brasileira de Arts, honra ao mérito pelo nosso trabalho, com coisa assim. Aí ele chamou pra uma puta celebração e a gente nem respondeu, nem apareceu no próximo. Bando de pau no cu. Mas obrigado. Mas teve a celebração? Teve isso aí? Teve. Eu nem tinha. Eu não sabia que tinha, né? Véi, não podia entrar sem aqueles smoking, gravata borboleta e tal. E se quisesse jantar no evento era 200 conto. Ah. Aí a gente ficou pensando, puta, o que a gente responde pra ele? E o tempo foi passando assim. Eu não respondeu porra nenhuma. Então, falando sobre esse papo do Moacir, eles perguntaram qual foi a treta que rolou nesse papo com o Gus Nozeta e ficou fazendo teatrinho. Ah, não, a pergunta não é com o Gus. A pergunta foi. A treta foi com o Gus, não com o Moacir. Não, a treta não foi com o Moacir. Não, não foi. A treta foi com o Moacir e no dia o do Gus tava. Teoricamente o Gus tava no mesmo lado que a gente. Aqui não. E. Só que ele cheirou pra caralho. E daí queria tomar uma porra. Esse dia, cara, esse dia foi. Ele chamou a gente pra um bate-papo pra essa mesa redonda na Campus Party. A gente não fazia ideia do que era. Terminou, a gente continuou não fazendo ideia e foi isso. Não sei se o Tuba tem alguma coisa a acrescentar. Não, é que o papo era sobre o jogo justo e eu não tenho nada pra falar do jogo justo. Ninguém tem nada pra falar do jogo justo. Eu fui lá pensando em perguntar pro Moacir sobre, sei lá, desenvolvimento no Brasil. Eu perguntei pra galera indie se tinha alguma coisa pra perguntar pro Moacir. Eu fui na cabeça, chegou lá, vamos falar do jogo justo. E ficou uma hora e meia falando do jogo justo. E na época do jogo justo, a gente nem tinha o Games Foda. E o pessoal lá do o Lanzetta, tava o Caio Teixeira, né, o Heitor. E o... Evandro do 99 Vidas. Isso. E eles já estavam, já eram jornalistas na época. Então eles têm muito mais experiência com isso, sabem muito mais falar sobre o assunto do que a gente. Então a gente ficou lá meio quietão o tempo inteiro, só vendo. Mas a gente não fez beatbox em cima do palco achando isso engraçado. Vale lembrar. Não, enfim. Eu não sei quantas pessoas assistiram o streaming, quantas dessas pessoas já viram uma pessoa usuária de cocaína, então eu acho que se for pra um júri e se alguém tiver aquele vídeo lá, eu consigo provar, tá ligado? Próxima pergunta. Acho que a gente tá tempo demais nessa, né? É, vamos ver. Bom, qual o tema do dia? O tema do dia são 3 anos do site, mas na verdade a gente respondendo perguntas de vocês. Você. Eu pulei alguma pergunta? Tem uma ideia de post aqui, não sei se configura. Ah, ele perguntou se com 1 bilhão ele consegue comprar o Games Foda. Ah, consegue. Se não venderem pra você, eu mato todo acho mundo e vendo. 50 já resolveu, já. 50 mil já é seu, velho. Não, 50 mil. Ó, teve o Brunurd falou que a Nath Games é overrated. Cadê a foto da Nath Games de biquíni? Manda aí. Que mano é manda aí? Manda aí. Vai pra próxima, foda-se. Qual a melhor profissão? Qual é a melhor profissão dos games pra vocês? Cobrador de ônibus em Crazy Taxi ou juiz de Samurai Shodown? Caralho, pulou muita coisa, Marcelo. Boa? Sim. Aliás, tinha uma pergunta séria ali em cima. Não, pô, relevante. Ah, ah, deixa eu ver. Tem uma pergunta séria. O bigode séria de Rimura. Tem um. Sobre a meta de $100 do Patreon que foi atingida, como vai funcionar as publicações sobre outras coisas que não sejam games? Bem, cara, eu já tenho um texto pronto sobre o CD do Foo Fighters. Assim, tipo. Olha aí, é só, que massa. Essa meta foi tranquila porque ela vai ser muito disputada por todo mundo. Assim. Se deixar sair um post por dia. No lá tá quinzenal, né? Mas eu acho que é muito pouco quinzenal. Não, acho que nem tem periodicidade. Essa em específico acho que eu não botei. Não? Não, acho que quinzenal era ideia de jogo, não? Não, essa é mensal. Então, é quinzenal mesmo, acho que é quinzenal. Então, mas se for quinzenal, vai ser. Tem que ser quinzenal por pessoa, então. Porque. Puta que pariu. É, pode ser semanal. Acho eu que... falei, por mim, semanal eu faço. Marvel Weekly. Semanal. Tá bom, porque são. Tem 8 pessoas no site, todo mundo já tá com ideia de escrever coisa. É. Eu já vou escrever um especial sobre a Chiquinha Gonzaga lá, fazer uma análise do. O abre-alas que eu quero passar. Cara, vocês vão gostar dessa. Dessa coluna, porque o gosto das pessoas da equipe são muito diferentes. Pelo menos eu acho, fora de videogame, assim. Era pirando umas também, coisas. Né? Quer dizer, vocês são todos nintendistas, mas. O Neozão, por exemplo, não é muito. O Neozão nem sabe o que ele é. Aliás, perguntaram aqui se o Neozão nasceu de abarreta. Sim. Ah, essa pergunta do Afro ali, ó. É uma pergunta clássica sempre. Acho que a gente até respondeu aqui. Pergunta aqui. Por que seu nome é Afro? Ah, por que seu nome é Afro? Eu não sei. Não sabe? Não sei. É porque. Tá. Quando a gente se conheceu no Orkut, no Piratas do Quiz, no Orkut eu usava o avatar do Luffy com uma peruca afro. Ah, eu como, sei. Porque... como por algum motivo as pessoas acharam que Luigi era um nome muito comprido, todo mundo só falou afro e ficou. É justo, isso. Até porque o Luffy de afro é uma das paradas mais legais assim do mangá. É, então, é massa, né? Tudo bem. Foi isso, não, a história é isso, não tem... Tem mais coisa. Tô decepcionado. Você achou que era o quê, cara? Eu não achei o que eu. Eu não sei o que eu achava, mas eu sabia que no fundo tinha alguma coisa a ver com One Piece. E aí isso meio que já me decepcionou, sabe? Vai ter que ter um artigo de One Piece agora, né? Ah, é, né? É verdade. Eu acho que as pessoas ficam confusas porque eu chamo o cara de afro, presume que ele é negro e o afro não soa negro no podcast. Eu não sou. Você não tem voz de negão, você tem voz de um cara kawaii, assim. Cara kawaii, cara. Kawaii. Sim, obrigado. Caramba, hein? Tu não respondeu sobre a melhor profissão. A gente não respondeu sobre muita coisa. Cara, isso é uma referência, você sabe, né? A gente fez um artigo sobre profissões. Sim, ele inclusive agradeceu, disse que é o artigo que ele mais riu da gente. Ah, pô, que supimpa. Supimpa. Caiu. Oh, yeah. Ó, tem uma... Vamos falar, tem uma galera aqui pedindo feedback pros textos do fórum. Tá falando que, tipo, já foi 2 que falaram que não tem. Vai na ordem, cacete. Ah, não, tá na ordem. Não, na verdade está em cima. Eu tava pulando aí. O fórum é um negócio que merece uma reavaliada aí em 2015, né? É, pois é, tem muita gente que... tem poucos do staff que entram no fórum, eu mesmo não entro. Admito. Mas, como a gente fez hoje a divulgação do post-mortem lá do Alder, que a Amora fez, o começo do post, o título do post era direto do fórum, né? Pode fazer mais posts assim, divulgando mais coisas legais que estão acontecendo no fórum, acho válido. Eu confesso que no dia que eu entrei no fórum, assim, eu vi que o meu usuário era um usuário comum e não um usuário custom. Eu falei assim, foda-se, não vou entrar nessa porra. Não, o teu tá custom. Pois é, que é. Como assim, tá comum? Você criou um usuário novo, você não... Eu tinha um... Eu tinha um usuário todo já. Mundo e passei, assim. Você é pra ser administrador, é? Sim. Ah, é? Eu não sabia. Não, mas assim, eu entrei, a hora que eu vi isso, eu falei assim, ah, não é pra ser. Foda-se. Mas, em parte, é por causa do meu trabalho também, né? Eu passo muito pouco tempo em casa, cara. Então, mas o... Mas que bom, obrigado. É que assim, infelizmente também o fórum tem muito pouco acesso, né? Comparado com outros fóruns. Se tivesse muito, dava pra fazer um post semanal, assim como é o da semana aí, o post da semana que tem todo domingo, poderia ser feito um com as melhores coisas que a gente achou no fórum durante a semana. Isso ia ser legal. Quem sabe isso aí seja um negócio pro futuro, porque por enquanto eu acho que não dá um post. Tem um tópico lá sobre o que você tá jogando, que a galera de vez em quando faz uma mini review lá, que é bacana. Aí. Dá uma olhada. Tópico de filmes também, o pessoal faz isso. A gente já põe todos os links no post aí pra quem ouvir o podcast depois. Vou responder uma bem rápida aqui, que só pra tirar da fila. O GameStop vai virar o Omelete? Não. O que é virar o Omelete, aliás? Eu virar o site Omelete? Pra falar de tudo. Ficar ruim, falar de tudo e... não sei, ter um canal no YouTube parecendo um programa de TV ou qualquer coisa assim. Sei lá, a gente não vai virar o Omelete. Eu acho que assim... A gente não tem estrutura nem profissionalismo pra virar o Omelete, mas a gente escreve melhor que eles. É, qualidade não cai. A gente vai escrever sobre... Chiquinha Gonzaga e Marvel, com o mesmo empenho que a gente escreve sobre games. Quem sabe com um pouco menos de conhecimento, mas com o mesmo empenho. Na real, review de filme do Omelete é do caralho. O que eu fico bastante puto com ele são as notícias mesmo. Tipo, mais quando ou confirmaram. Menos, né? Eu leio, às vezes, tipo, os... quando confirmaram Last of Us 2, esse tipo de coisa assim, deixa bem desgostoso. Ah, eu fico desgostoso quando eles falam de quadrinhos, assim. Teoricamente devia ser o foco deles. É uma desgraça. O cara manjou muito pouco. E pra uns tiozão velho que devem ter lido Marvel na época da Abril, tá ligado? É bem triste. A Suzana a gente falou tá fazendo que se puder falar de maquiagem, ela faz um post. Aí. Ela falou que se puder falar de maquiagem, ela faz um post. Nossa, se ela fizer um post que seja de maquiagem, esse post vai ser o mais acessado do site. Em um dia. Que bosta. Ela tem contrato com, sei lá, alguma fabricante de maquiagem, não sei os nomes. E a gente continua pobre e ela rica. Aí os caras começam a mandar sample de maquiagem pra gente ao invés de jogo, tá ligado? Ela não tem um blog sobre isso? Não, não foi pra frente, não. Sei lá. Mas tem, é pra ter. Alguém acha perguntas aí que eu tô totalmente perdido. Eu tô perdidaço aqui, peraí. O Afro tava na ordem certinho. Né? Não, é que a próxima pergunta não cabe a mim falar. Fala é, ela, né? Pergunta. Quem é o pior participante do podcast? Porque é o Afro. Eu não sei quem é fã de Ereto oficial. Não sei se eu quero saber também. Quem é o pior participante? Pior sou eu. Tô comendo Doritos aqui ao vivo. Ó. Tá sempre aqui, que bom, hein? O Reconsorto perguntou por que esse ano não teve fodinha de ouro. Calma, cara. Você nasceu. Caralho, calma. Tá vai nervoso. Ter ainda. Já teve tá o nervoso, Oscar? Nervoso, cara? Enquanto não tiver o Oscar, não tem fodinha de ouro. Ah, porque o nível é mais ou menos o mesmo, né? De... É de tipo Yin e Yang, nós somos esse extremo oposto, assim. Aí a existência de ambos se complementa. E se chamarem vocês pra fazer um game foda na TV? Boa depende pergunta. Do canal. Acho que o Guerra é o mais indicado. Eu? Você tem pinta de galanzão, beleza. Tem uma dicção boa, assim. Mano, com o cara. Você faria um programa na TV, Guerra? Não, joga aí pra galera. Qual canal cara, você não faria? Isso. Acho que depende do canal, assim. Qual? Não na Globo. Por que não? Porque a gente ia ter que manipular os caras de alguma forma, sabe? Eu não sou bom nisso. Não, assim, ó. O negócio é o seguinte, a pauta ia ter é assim. Falar de videogames, assim, enquanto fala que, tipo, tá tudo bem, não tá faltando água, tá ligado? Tá tudo sossegado. Mas tá tudo bem se você tá jogando videogame na sua casa, pode tá faltando água, só pode faltar energia, que agora é um problema também, mas. É, então, deixa pra lá, né? Você tá fedendo saco, sovaco e tal. Tá o Felipe Rodrigues 90 falou da Play TV. A Play TV é um canal legal. Mas acho ele já tem. Aliás, a Globo tem um programa agora também, né? Sábado de madrugada. Não, tem, mas acho que se o Games Foda fosse pra TV, não ia ser com diferença, tipo, ah, eles vão falar de videogame. Não, é tipo, ah, eles vão esculhambar alguma coisa. Fala, ah, enquanto fala. Fazer a nossa ideia do Lan House da Alegria. Lan House da Alegria. Eu não sei. Que muito bom. É... Carlos Alberto, muito bom. Rede TV, Casal... cara. Ah, a Rede TV. O problema da Rede TV é que parece que ela não paga, né? Ah. Assim, não que a gente tenha ganhado algum dinheiro agora, mas. É... Eu acho que Play TV, MTV. E ESPN, videogame são esporte. Pô, oh, porra, ESPN é legal, hein? Tá me chamando? Assim, há relatos aqui que tu não tem voz de negão e tem voz de nerd. É verdade. Ainda mais no microfone. Mas quando eu tô com bronquite, eu fico com a voz de negão bem massa. Ô, doido. Tem que fazer a voz de negão. Vocês nunca ouviram a voz do pai do Celo? Vê se sim, tem. Porra. Porra. Ó, oh, o Felipe falou do SBT, mas o SBT não pode porque. Aí eu ia ser expulso. Cara, se o SBT chamasse, se chamasse assim, ó, vai ter um programa do Games Foda. Eu ia matar a gente, velho. Só pra ser rosto do programa, assim, cara. SBT é minha emissora favorita de todos os tempos, assim. E só de poder ser empregado do Silvio Santos, cara, nossa. Eu acho que se a gente fosse pro SBT, assim, acho que o foco principal tinha que ser fazer review dos episódios de Chaves, tá ligado? Ou traçar paralelo entre os episódios de Chaves e o jogo que a gente tá falando, ia ser muito bom. Nossa, paralelos. Dividir a tela, assim, metade da tela Chaves, velho. Outra metade... Pô, como traçar paralelo? Trash, velho. Que é, Tuba? Como traçar paralelo? Falar assim, ó, Last of Us fala sobre como a vida muda sobre as circunstâncias que o mundo nos impõe. Isso aí você pode, por exemplo, ver aqui no episódio do Chaves, que ele rouba o ferro de passar, que o cara rouba o ferro de passar, e mesmo não sendo, tendo sido ele o ladrão, ele é visto como ladrão por toda a sociedade. Ele acaba acertando esse status quo pra ele, assim como, como que é o nome do cara? O Joel aceita o status quo de B10, mesmo ele tendo sido um pai de família antes. Então, tipo, você traça esses paralelos, entendeu? Contrata a gente aí, SBT, por favor. Eu tirei isso da bunda. Eu tirei isso da bunda. Imagine se você me desse 8 horas por dia pra pensar num programa seus bostas. Sabe o que ia ser foda? Se o Silvio Santos anunciasse episódio especial Chaves. Todo mundo tem que assistir a total realidade do nosso país, horário nobre, assim, junto com a novela. Aí eu ponho aquele episódio que falta água no cortiço. Caralho. Hoje, nossa, extremamente atual, assim, esse episódio ia mexer bem mais com a gente hoje em dia. Chaves é bem atual. Vamos prosseguir aqui, ó. Outra pergunta. Deixa eu explorar a ideia da O Fifi perguntou, já pensaram em falar mais sobre esportes? Ou ninguém aí liga pra isso mesmo? Cara, eu já pensei, mas aí os caras vão querer enfiar Smash no meio, tá ligado? Aí não. Eu nem falo nada. Por que esportes, né, o filho da puta? É, tá vendo? É difícil, cara. Caralho, é muito difícil. Não. Ah, eu muito acho difícil. Que a gente... Não sei, eu acho que a gente nunca falou a fundo, porque... É porque não quem que manja o bastante se prontificou. É. Eu acho que os que mais têm noção são o Guerra e o Rinks mesmo. Pode juntar os dois. Ué, eu você não falou que queria? Hã? Ah, não. Pera aí, você tá falando eSports? E-Sports, Marcelo. E-Sports esportes digitais. Ah, então. Tá. Mas eu achei que fosse esporte turbais também. Não, mas não, eu não, falei não. Que eu já pensei em falar sobre isso, mas você falou das pessoas que mais manjam disso. Eu acho que é o Ring só. Ah. Não, falaram do Ivo ali, o Tiff falou do Ivo. Eu conheço bastante coisa de joguinho de luta, assim, mas aí até aí o Afro também. É, tô por dentro do. Mas nesse sentido, isso é uma coisa. É, sejamos transparentes com a galera. Jogos multiplayer em geral, a gente é bem defasado, assim. Perto de outros sites, é uma coisa que a gente não sei se a gente domina tanto. Assim. Quase nenhum site domina, pra falar a verdade. É assim, até você pode ver que quando um jogo tem multiplayer, a gente pula. Como a gente pula, caralho? Eu tô até hoje jogando Destiny, eu sou não, o top do meu... Não, mas essa parte de esportes, a gente no site realmente não... É, não, mas é que muito... É uma deficiência. Muito site, não, mas é que eu falo assim, ó, deixa eu concluir. É, por exemplo, a gente faz review de... O Deusão faz review de Call of Duty. Ele já é por cima, se ele fala sobre multiplayer, é bem por cima, assim, tá ligado? Sim. É. O, poste do Smash também foi isso, do Celos, ou mods do Destiny também. Não, tem o Rinks acompanha League of Legends, pô. Sim, mas eu também acompanho o Smash, o Rinks, o Guerra também acompanha os outros jogos de luta, mas nem por isso a gente fala. Eu não sei, agora eu lembro que no Kotaku tinha o Mucioli que falava muito da Evo, ele manjava pra caralho. É. Jogo de luta e tal. Ele e o Dogão manjam pra cacete disso aí, só que ele saiu do Kotaku, eu não sei mais de ninguém. Mas tu pode ver que no Kotaku americano, tipo, os caras falam, mas é tudo repetido do que as pessoas falam pra eles, tá ligado? Eles nunca. Eu realmente não sei no Brasil. Desculpa se tem alguém, mas eu realmente não conheço. Cara. Realmente manja disso e tal. Tem o site lá do Marcos, da questão sobre Dota. É, que é um bom site, inclusive, parabéns. Eu esqueci o nome dele. Mas. Não vou lembrar. Tem cena de Street Fighter aqui no Brasil? Tem uma cena de luta, mas é bem pequena. É que eu não acompanho e, pra ser sincero, não me interessa tanto. Mas eu acho que tanto o site quanto o fórum do Portal Versus são muito bons. É, tem o Portal Versus, mas pro jogo de luta. Tem um monte de site de LOL, mas o único que eu jogo de cabeça é o Minha Tia Joga LOL, que é dos amigos nossos. O site é Last Hit. Last Hit. É o Ives Aguiar e o Marcos Oliveira estão cobrindo só Dota. É, bem bom. E é muito bom mesmo. Mesmo não gostando de Dota. Pô, eu ia falar de alguma coisa agora. Se você quiser saber sobre Zelda, sobre Earthbound, sobre Quake, você entra no GameSpot. Sobre Metal Gear, God Hand. Essas são as especialidades, hein? Gran Turismo, Dash. Vamos para as perguntas. Qual é a próxima? O Bigode Moura. Por que vocês não participam de outros podcasts, tipo o podcast do Jogabilidade? Ou até mesmo em outros podcasts que não sejam de games? Ninguém chama? Isso é interessante. Ninguém chama. Amanhã eu vou estar no Cidade Gamer. Ô, louco. Cara, parabéns. Obrigado por divulgar isso. Tanta pompa. Eu gravei anteontem. A gente já passou no Cidade Gamer umas 3 vezes já. É bom falar, sabe? Tipo, olha só, a gente apareceu aqui no Cidade Gamer, não? A gente vai estar lá, eu vou estar lá amanhã, sobre jogos. Foi do Jogabilidade. Eles escutam nosso. Só um negócio, eles escutam nosso podcast também? Não sei. Imagino que sim. É meio ruim que. Eu acho que segunda foi nosso aniversário. Acho não, segunda foi nosso aniversário. E eu acho que era do Jogabilidade o cara que falou, pô, 3 anos de games foda e nunca participou com a gente, vamos resolver isso aí. Eu lembro de um tweet assim. Não chamaram a gente no passado, não? E aí. Porra, você só tá surpreendendo, parabéns. Não, mas tem uns 3 anos assim que chamaram a gente. Daí ficou nesse. A gente tá parecendo cuzão, vamos aparecer lá. E a gente foi no Games on the Rocks faz tempo. E a gente foi no Max Rebo também. Não tem um ano que a gente foi lá. De vez em quando a gente aparece nos outros. Ah, sim, ó. Vocês foram no Max Rebo? Fomos. Caralho, eu gosto pra caralho do Max Rebo. Eu lembro disso. Aproveitando a oportunidade, eu acho que a gente passou boa parte desse podcast e muitos outros falando mal de muita coisa. É verdade. É bom as coisas, citar as coisas que a gente fala bem. A gente falou bem, a gente acha do caralho Portal Versus, Jogabilidade, Max Rebo, o Last Hit canal do Marcos. Canal dos Games 420. Canal dos Games. Nossa, o melhor canal brasileiro sobre videogame. Busca exatamente assim, Canal dos Games, sua vida vai mudar. É, escreve tudo junto, Canal dos Games 420 no Google, deve retornar para você o Social Blade deles. Inclusive, acho que saiu um novo hoje. Tá lá pra hoje? Galera. Hoje. Os anos 90? Isso, é esse mesmo. Não, foi esse hoje? Foi, acho que ontem. Ah, mas enfim, é um novo, assim. Prontinho. E a gente, tipo, acompanha e gosta de muita coisa do Kotaku e do Overloader também. É relativamente parecido com o que a gente faz, mas eu acho que a linha editorial é bem diferente, assim. Vale a pena acompanhar tudo. Olhar um site. Eles são mais é o Afro dos vídeos do canal dos games. O Guilherme Bragança perguntou: não, mas eu já pensei nisso também. Eles têm uma versão gorda do Afro lá. É o Dinho Ouro Preto. É o Dinho Ouro Preto, exatamente. Só que tem uns vídeos que ele tá mais parecido com o Afro ainda. Mas não sou eu, não. Eu não moro em Santa Catarina. Vai. Qual que é a próxima? Ó, tem uma outra, tem uma pergunta do Twitter que talvez demore um tempo, mas vamos lá. O Luiz Oliveira perguntou quais as profissões ou áreas de atuação dos integrantes do Games Foda. Começa aí, Rinks. Começa aí que eu tô comendo, vai. Caralho. Excelente, só profissionais. Eu sou web designer, eu estudei artes gráficas, mas pra design gráfico, mas efetivamente trabalhando foi mais pra área de web, sitezinhos e tal. Tô começando a flertar com a área de user experience, que é um jeito mais firulento de chamar o cara que bola as frescurinhas que melhoram a interação do usuário com qualquer porra que ele for usar. Muito didático. Guerra? Eu? Ah, tu? Eu sou professor de português e inglês e literatura, se Deus quiser, esse ano. Mas eu era designer gráfico também. Aí eu fiquei muito deprimido com a profissão. Tipo, true deprimido, assim. Aí eu larguei quase... Eram 8 anos de carreira. Eu larguei, assim, e comecei uma faculdade nova. Me foda-se, tá ligado? E eu tô muito feliz agora. É. Nossa. Tá realmente feliz, a diferença é gritante. Não, eu tô mesmo, assim. Minha vida mudou bastante. Eu ganhei não, menos, não fui, né? Eu não fui sarcástico. Quando eu fui na sua casa no ano passado, eu fiquei impressionado. Assim. Não é, cara? Eu me tornei a pessoa mais... Tua pele tá mais sedosa e tal. O cabelo, meu, o Rinks elogiou, né? O cabelo é bem melhor. Olha aí. Bom, eu sou formado em design de games. E como eu quero ter alguma chance, talvez sobreviver se isso não der certo, agora tô estudando design gráfico e espero não passar pelo que o Guerra passou. Não vai passar. E é isso, agora tô estudando de novo. 5 anos pela frente. Tuba? Eu sou programador, acho que eu falo tanto isso, todo mundo sabe. Bom reforçar. Tuba é programador. Programei games bastante. Bastante. É, o Tuba tá sendo modesto, ele é um rapaz muito tímido. O Tuba é um desenvolvedor brasileiro de jogos antes do termo indie ficar popular. É verdade. Nem dava pra chamar ele de indie porque o conceito nem era muito falado assim. Procurem Olho Voador Bizarro 2005. Tem 10 anos já. Caralho. Não, mas eu fiz sozinho, mas eu fiz um monte de coisa pra empresa. Tá? Se você tivesse, uma visão top assim, né, Tuba, que daí você seria muito gênio mesmo, mas imagina transformar o Homem Barata na época, assim, 2005, tipo Telltale, assim, ó. Tipo, o Homem Barata hoje, hein, dava um... O Homem Barata da Telltale. Um adventurezinho. Fazer um negócio tipo meio Telltale. Kamen Rider, assim, né? Qual a profissão, Hinks, fala. Sou programador também, trabalho com várias coisas aí. Várias coisas, várias paradas. Várias paradas loucas de tecnologia aí. Hoje eu trabalho na IBM. Isso aí. Beleza, quer trabalhar na IBM. Ó, agora tá legal, cara. A última vez que eu trabalhei lá eu não gostei não, mas dessa vez tá da hora pra caralho. Nossa, a experiência lá foi uma bosta. Adeus, IBM. Eu nunca mais quero falar de você. Já tá falando mal de novo, cara, das coisas, cara. Para. A IBM ia dar um PC pra gente, ia dar vários bagulhos aí. Vamos pra próxima pergunta. Não, tem. Porra, tem gente que não tá no podcast, né? 3 pessoas. O Berimbauzeiro. Afro, caralho. Calma, tem 3 profissões afro, faltando. Nasceu de 7 meses, cara. Ah, é verdade. Desculpa, perdão. A Shana aqui que trabalhou com a gente no Arcs Foda e faz todas as coisas visuais e tudo mais. Ela é designer. Trabalha até onde eu sei com... layout, comunicação até visual. Até onde eu sei, os caras estão casados tem 20 anos. É, ela faz design, ela deixa as coisas bonitas. É o que o designer faz. Oh. E ela ilustra, né? Ela, fora isso, ela é ilustradora, faz uns freelas, uns pedidos. Se você tiver algum personagem que você queira ver desenhado, algum desenho em mente, entre em contato com ela. Ela manda bem. Ela faz um preço bem bacana. Inclusive, foi ela que fez todos os pixel art dos membros do Games Foda e a Games Foda Chan ano passado também. Se você tiver um rentaizão pra ela fazer, pode mandar pra ela, só que é mais caro. Mas é, manda assim, fala assim, ó, manda uma proposta boa, tipo, ó, você faz esse rentai pra mim é 200 conto. Aí, porque eu quero ingressar ela nessa arte, eu quero ser, tipo, o empresário dela de hentai, tá ligado? Por que você não paga ela, então, 200 contos pra fazer? Não, tá louco? Já passei da idade, já, filho. Ô, oh, caralho. Aliás, será que eu podia pedir pra ela atualizar o meu pixel art, assim? Porque agora o meu cabelo é grande e minha barba também, né? É, acho que ela topa. É só fazer o Dave Grow. É, vou pedir pra ela. Aliás, agora aliás ela... eu fui no show do Foo Fighters. Posso interromper rapidamente? Pode. Isso é engraçado. Eu fui no show do Foo Fighters no domingo agora, no Rio de Janeiro. E eu tava, tipo, de óculos escuros, porque, porra, Rio de Janeiro, 5 horas da tarde, é um puta de um sol do caralho, né? No Maracanã, que é uma das regiões mais quentes. Aí vários caras tiraram foto comigo, assim. Porque falaram que eu parecia o Dave Grohl. Tipo, oh, chega aí, Dave Grohl cover. Vamos tirar uma foto. Cê, aí os caras tiraram foto, cara. Você tava com ego na lua também, velho. Não tava, cara. Eu tava achando graça, cara. Porque... Assim, a Tamires fala, Tamires, minha senhora, ela fala que assim, tipo, ah, tô com o cabelo parecido e tal, mas eu não acredito, porque pra mim não parece, tá ligado? Pra mim a diferença é gritante, assim, a diferença é óbvia. Mas, pelo visto, não é pra todo mundo. Assim, tá massa, velho. Óbvio. E aí, achei engraçado. É style. É, o que eu ia comentar, obrigado, é que a Shana tem um Patreon também, se alguém quiser ver mais trabalhos dela ou ajudar em alguma coisa. Se não me engano, é patreon.com/ShanaBlackRX. É, mas assim, ajuda o dela primeiro, e se sobrar, vocês ajudam o nosso. Porque a chance do dela dar mais certo é maior. O time perguntou... que o Nelson faz? O Nelson. Alguém sabe? Ele. Tá games no... também, né? É, ele tá no games. Ele usa a barreta. Ele também. Ele. Não, ele tá não, design você... games, tá? Tá sim. Não, acho que é. Não é sim. Que é alguma coisa de TI. Ele tá estudando isso também. Se eu não me engano, ele tá no negócio de games com os amigos dele lá. Opa, ah, ó, tá, tá ali, cara. Olha ali o Facebook dele. Tá Game Designer at Level on E. O Afro e o Neo nasceram nos anos 2000 e não trabalham ainda, mas eles estão na luta. Caralho, é isso aí. É pior que luta? E o Rod estuda psicologia. Luta bosta nenhuma. Calma, o Rod tá estudando... É, psicologia. Esses dois não lutam porra nenhuma, esses dois são os bosta. Cala a boca, gente. É, negócio seguinte. Qual é a próxima aí, ó? O Tibis perguntou aí. Não, que cara, aconteceu? Caralho, eu tenho... tá pulando 3 mil coisas. Então vai, você lê aí, filha da puta. Vou ler. Beni Balzeiro. Onde e quando vamos poder ter a possibilidade de conhecer algum de vocês? Ponto de interrogação na próxima linha. Nossa, qualquer boteco em São Paulo, só marcar. É isso aí. Next week in Games. Vamos falar cidades possíveis para todos os ouvintes. Se você quiser tomar uma cerveja com alguém do Games Foda, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Esqueci alguma? O Aracaju, né? Depende, Aracaju, Salvador ou Aracaju. Aracaju, Salvador. Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, basicamente. Isso. O Toeiro fez uma pergunta. Como começou a parceria entre vocês e o Game World? Nossa, uma pergunta boa. Foi por causa dessa rápida parceria que conheci o Games Foda. Interessante. Que lindo. Nossa, faz tanto tempo. Pois é, né? Faz tanto tempo. Tá. Mas, ó, peraí, antes de mais nada, antes de ele responder isso aí, tem uma trivia muito boa. O Game World deu um ingresso do Hopi Hari pra quem respondesse uma pergunta que o Games Foda que fez e foi eu que ganhei. Gamergate, cara! Que pau no cu, meu Deus! Não, mas eu não era do site ainda. Nem existia site ainda. Não existia site ainda. É, é verdade, só existia o Twitter e a coluna do Game World. E eu não era nem remotamente perto assim do Games Foda. Nem conhecia os dois. Acho que eu não tinha nem o Marcelos, nem o Tuba no Twitter ainda. E eu que ganhei. Gamergate aí, chupa aí esses otários. Ah, esqueceu de falar da cidade, Sorocaba, né, cara? Ah, é Sorocaba, sim. Sorocity. Você lembra da pergunta, Rinks? Era... Como que era? Vocês lembram? Era tipo alguma coisa de como que... Qual que era a versão do... Como seria o GTA no Brasil, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim. Era não, era uma, não era tipo uma trivia, assim, era um bagulho de criatividade. É, de criatividade. Sensacional. Ou seja, pior ainda, era subjetivo o negócio. É. E quem que escolheu? Foram vocês ou foi o Game World? Acho que a gente nem soube disso. Acho que era só a gente. Ah, vocês escolheram? Uhum. É, eu acho que você também nem era do Games Foda ainda, Rafa, porque era na época que só tinha Twitter mesmo, era bem no começo. Eu conhecia ele, mas é verdade, não tava por dentro, é verdade. Sensacional. E... eu ia perguntar alguma parada agora. Não, eu ia falar aqui. Não, tem a pergunta do Game World. É. É, como é que começou a parceria? E conta como acabou também, porque eu não sei. Porque só sumiu. Véi, o que eu sei, eu lembro, assim, o... cabeças lá, os picudões da editora, que é a Tambor, né? Da revista e tal. Eles gostaram da gente, mas independente disso, a gente tinha um amigo que trabalhava lá, que pelo menos eu já conhecia desde antes do Games Foda, o dele entrar lá, que é o Raul, Renato Almeida, que nem tá mais lá. Joguei Destiny com ele ontem, inclusive. Abraço, Raul. Beijo. Provavelmente ele mostrou pros caras, os caras gostaram, acharam que dava pra fazer alguma coisa e começou a parceria. E ela acabou porque, não sei, a gente não se identificava muito com o Portal Game World. Não tava valendo a pena também. É, a gente publicava lá e nada, tipo, fora o que a gente fazia, nada do Portal Game World realmente batia com o conteúdo que a gente fazia. E o retorno, não financeiro, mas de público mesmo, de crescimento, ia ser muito maior se a gente tivesse um site nosso mesmo. Mas, aí na revista foi bem legal. É, tanto que tem artigos sempre nossos. Sempre comprei revista de videogame, de repente saiu uma coisa que a gente escreveu numa revista. Ter tido a oportunidade antes de acabar o papel no mundo e virar tudo digital. Foi... Aliás, eu conheci vocês no fim de semana que vocês anunciaram, assim, que vocês iam escrever pro Game World, assim. É verdade. Bem da hora. Oi? Oi? Oi? Hã? Sei lá, eu nem lembro disso. Foi, porra, naquele evento do PH e do Ed. Ah, pô, supim. Ó, o Reconvordo deu uma sugestão, que tá uma espécie de leitura de comentários no final dos podcasts. Cara, eu acho que não ia dar tempo. Que comentário, exatamente? Eu não sei, eu nem... comentários do G1. Eu acho que... Abre aí, vamos abrir aqui. Não, acho que é comentário do, tipo, do stream mesmo, do podcast. Mas, cara, ó, esse aqui já tá tomando o podcast inteiro. Imagina uma leitura no final. Vocês falam pra caralho, né? Obrigado, mas, tipo... Obrigado. Essa foi a última pergunta? Não, pera aí. Ó, a pergunta, comentários do Terra aqui. É, BBB15, após dormir com o Rafael, Thalita perde a calcinha. Vamos ler o primeiro comentário. Nossa, o pai deve ter ficado super orgulhoso pelo feito da filha, hein? Que lixo de sociedade. Ai, ai. Tipo, porra, você quer dizer que você realmente acredita que sua filha não dá buceta, é isso? Eu sinto muito, porque eu não gostaria de viver nesse mundo que você vive, cara. Ou se eu vivesse, eu não gostaria de ter filho ou mulher, simplesmente, assim. Não, se liga, eu abri o Globo Esporte, aí vai ter a luta do Anderson Silva, tem uma notícia aqui aleatória. O primeiro comentário sobre é WMMA, né? É. Da luta do Anderson Silva, é... Por que a Europa sempre foi tão desenvolvida e próspero e a África, de onde descende esse tal Anderson Silva, é tão atrasada e subdesenvolvida? Alguém poderia me explicar de forma racional? Eu posso explicar de forma racional, vai demorar umas 2 horas pra eu explicar todo o contexto pra você de colonização e escravização da África, mas eu posso explicar pra você. Caralho, esse, velho, é o naipe do espaço de comentário, gente. Não, é muito bom o espaço de comentário, porque, tipo assim, os caras, eles fazem umas perguntas que não tem a menor pertinência cabível, assim. E eles acham que eles mandaram muito bem. Falaram assim, nossa, olha, saca isso que eu vou falar agora, cara, aqui, ó. Anderson Silva é negro, da África, fica do lado da Europa lá. Por que a Europa é rica e a África é pobre? Chupa essa, seus otários. Nunca pensaram isso antes. Muito bom, cara. Rapidinho aqui no Twitter, o Luiz Vieira corrigiu que você chamaria de Luiz Oliveira. Foi eu que chamei. Vieira, desculpa, eu tenho uma certa dislexia. Ele é dislexo. O Rafa tá nervoso, gente, ele tá emocionado. Não, perdão. Eu não gosto de errar o nome das pessoas porque eu sei como é que é ruim. Não faz esse silêncio, caralho. Fala tá, continua, você que tava lendo. Ah, tá. Não, peraí, antes de você ler. Encerrou, galera. Acho que o que tem é o que vai dar tempo de ler hoje. Nem adianta perguntar depois do. O Ei-Psycho, expliquem essa Deus. Depois dessa mensagem é o que já encerrou. Tá. E pau no cu, deixa os caras perguntar, velho. Nossa, podem continuar falando merda isso. É, o Sonox falou de dar a sugestão do Patreon de dar Avatar Pixel Art. Bom, isso é com a multa. Né? Por que não? Dá um trabalho desgraçado. É, dá um trabalho desgraçado, cara. Não, é não porra, mas pra mas ser. Mas se o cara der 50 pau por mês, cara. Ah, não, daí sim, mas aí não, tem que ver com o não, muito, mas se ele der uns 20 uns dólares por mês, ô louco. É uma ideia, só tem que ver com ela, realmente. Paga o negócio, paga os royalties da MUC no primeiro mês e depois só lucro. Só dinheiro na nossa cara esfregando assim, ó. Ó, Nix, pergunta pra ti. E aquele seu negócio com o RD, hein, de fazer um hentai de todos os jogos que passarem no Vitrine Indie? Então, RD é brother e tal, mas eu acho que ele não ia ter saco pra continuar aquilo por muito tempo, né? Tem um outro cara, um outro brother nosso aí, que ele faz aí uns hentai às vezes zoeira assim. Esqueci qual que é o hashtag do. O arroba do Twitter dele. Inclusive RD? Ele fez. É, hã? RD? Não, um outro cara. Não, é o Bunnit. Como é que é? Peraí. Já tô aí. Não, não é esse. Não é esse que você tá pensando. É um que. É Rabbit Nabokov. Não, esse é o RD. Sim, esse é o RD, caralho. Não. Então, é até um outro cara que fez até inclusive o do Hollow Bunnies. O pessoal do Hollow Bunnies gostou pra caralho e tal, que ele pegou um negócio da hora, assim. É, deixa eu ver aqui qual que é o nick dele. Aqui, ó. Caralho. Como que faz pra ver esse Twitter aqui? Que filha da puta! Como que faz então pra ver? Enquanto o Guilherme, é o Guilherme meu banner, The Gui 9876. Ele fez um hentaizinho, a gente pulou, cara. Que ótimo. O que é aí? Ah, uma bomba aqui, ao vivo pra vocês. O Felipe Miranda respondeu, falou que tá ouvindo a gente. Se quiser ajeitar e publicar o texto com os devidos créditos, ele topa. Será? Se você estiver ouvindo isso no futuro, você vai estar lá no site. Então você. Eu, leia. Sei lá, talvez a gente link no futuro lá, não sei. Fantástico. Porque a maioria do pessoal ouve no futuro. Tá, peraí, aguenta aí. Pergunta. Não, peraí, eu não vou ler essa pergunta. Não, mas peraí. Que porra é essa, mano? Ó, Rick, a pergunta pra ti enquanto eu não acho. Como acha tua conta no Rule 34? Então, você vai lá, rule34.xxx, aí no search, não dá pra você ver minha conta, eu nem sei se dá pra ver conta, mas se ele já tá vitrine underline indie, opa, não tem nada, caralho. Apagaram isso aqui? Pera aí. Dreaming, eu tinha criado uma tag, Dreaming Sarah tem dois aqui. Ah, tá aqui, deixa eu pegar minha conta aqui, ó. Pera, você fez rentagem de Dreaming Sarah? Não, era o pessoal que fazia no Vitrine Indie, aí eu boto no Rolê 34. Caralho. Entendeu? O André Caramba. Sabe que tem hentai de Dream Sara? Sabe. Ele tava durante o programa, quando tava na produção do bagulho. Ó, o Dream Sara esse aqui, vocês podem achar aí, a partir dele aí, o resto dos bagulhos. A gente tem que chamar ele e o RD no mesmo programa, que eles ficam se bicando no Twitter. E aí ia ser legal a dinâmica aqui. Você é doido. Com certeza. O Bigode Gemura perguntou se vai rolar review sobre Life is Strange. Sobre o quê? Provavelmente vai. Vai rolar review. Strange. Life em algum Strange. Momento. Vai, mas não agora. Porque tem muita coisa na fila aqui. Ah, então, o Reconzordo, ele explicou que é tipo leitura de comentário dos posts, não do. Não do stream. É. Ah. Até rolava, mas nossos posts não tem muita pérola, não. Só o cara que tá brigando até hoje lá correndo. Não, é, ó. A gente tava falando de espaço de comentários, mas o nosso é iluminado, cara. É muito bom mesmo. Não, mas são realmente bons. Esse Life is Strange é aquele que mata a criançada lá no, na escola, essas coisas? Oi? Que é que o cara mata a mina no banheiro lá e tal? Esse aí mesmo. Quem que vai fazer o review disso aí? Vai ser por episódios. Acho que eu faço, eu tô afim de jogar. Você é filho da puta, hein? Mas tu quer fazer? Quem que você vai perguntar todo cheio de vontade? Eu já tô com coisa pra caralho aqui. Tem, vai sair umas 3 reviews minha semana que vem. Que meu plano é, eu também tô, mas é que eu que geralmente faço coisas de episódio, né? Mas tudo bem. Eu faço, se você quiser. Mas se você não quiser. Aliás, você não vai. O Game of Thrones e o Borderlands. Ah, eu sei, eu vou comprar depois, cara. Não vou gastar dinheiro. Não, ó. Essas coisas da Telltale eu comecei a achar muito. Não, sim. Eu lembro que a gente tinha definido que ia fazer tudo uma vez só, hein? É muito bosta episódio por episódio. E outra coisa, Game of Thrones eu faço, Borderlands, sinceramente, eu não tenho tanto conhecimento da história, assim. Eu jogo Borderlands, tipo, bem Destiny, assim, só mandando ver. Mas o Game of Thrones eu faço sim também. Quando eu acabar. Dizem que tá muito bom o Borderlands. Cara que nunca jogou, falando assim, tá bom. A ideia também é fazer nunca um no começo e um no final, né? Um no primeiro, pra galera não reclamar. Né? Tipo, chega um ponto lá, episódio 3, review, foda-se, espera terminar. É. Cadê o Afro, morreu? Oi, eu tô aqui. Não tem mais pergunta, o cara perguntou se vale a pena voltar a pagar Final Fantasy 14, vale. Vai ter review de Hatred quando sair? Ah, provavelmente vai também. É, provavelmente vai, do Rinks provavelmente também. Eu na verdade sou acho que o único da equipe que defende Hatred, não sei. Não, acho que. Defender que o troço exista, acho que todo mundo defende. Pois é. Não só que exista, mas tipo assim, porra, que tem você ser neonazista e se faz o jogo? A menos que estivesse pregando neonazismo dentro do jogo abertamente, aí beleza, agora. Só porque o jogo é de matar pessoas e daí neonazismo, o cara não pode ser neonazista. Tá certo que deve ter alguma lei no país dele que impeça ele de ser neonazista. Mas não influi nada na arte dele. Isso é você ser tão elitista como falar assim, eu sou homofóbico, não gosto de gays, o Renato Russo era gay, o Renato Russo é um bosta, tá ligado? Foda-se tudo que ele fez na vida dele só porque ele é gay. Eu acho que tem uma diferença sutil. Mais ou menos, viu, velho? Mais ou menos. Porque, tipo assim, uma coisa é aceita pela sociedade, outra coisa não. Mas são duas coisas que a pessoa faz parte da vida dela, que podem ou não influir na arte dela. Contanto que não influa na arte dela, pra mim tá bom. Entendeu? Mas aqui nesse caso, talvez pode ter influído. Não, porque assim. Pode ter influído, são pessoas matando pessoas, velho. O jogo, a ideia do jogo é um lixo, eu acho o jogo repugnante, mas... Por que que você acha repugnante? Não, a gente faz um podcast sobre isso uma vez, não vou entrar no mérito agora. Mas o ponto é que, independente de ser repugnante ou não, existe a liberdade de fazer filmes, livros e músicas tão repugnantes quanto. Eu acho que tem que ter a liberdade disso aí, de poder. Isso é verdade. Isso eu acho que não tem ninguém que discorde mesmo. Ah, sim. O Gabe, tá certo. Tipo, botar o jogo de volta lá no Greenlight, tá certo. Não, e outra, tipo assim, no meu ponto de vista, mesmo se ele tivesse ideia neonazista dentro do jogo, publique com outro hate, publique com adults only aí, pronto, acabou. Senão não é arte então, cara. Você fica defendendo que é arte, mas você não pode falar sobre isso, sobre aquilo, não pode fazer isso, aquilo. O que, que é isso aí então? É uma coisa falar, outra coisa fazer apologia. Não, mas apologia, cara. Cara, arte é apologia. Arte é sobre o que você pensa. Arte é você reflete aquilo que você vive, cara, que você vivencia. Você acha que, tipo assim, cara, o Michelangelo fazia coisa pra igreja. E daí botava um monte de doendo dentro das bagulhos dele com coisas que ele não acreditava, zoando a igreja. E daí? Tá errado, cara? Porque na época ele tava, se tivesse descoberto que era tudo inuendo contra a igreja, tinha matado o cara, velho. Entendeu? Depende muito do tempo e tal. Não que eu defenda o neonazismo, mas tá entendendo? Se você falar que uma coisa pode e que outra não pode, quem que julga a arte, velho? O que pode e o que não pode? Cara, mas é contra a luz. Não, e daí, então isso que tá falando, exatamente esse é o ponto que eu quero chegar. Então quer dizer que se você fizer uma arte que é contra a lei, você não pode fazer essa arte? Pode, mas vai ser pra mim. É que o negócio, bem, é, aí é, o cara que sofre as consequências. É um grupo de ódio, né? A gente vamos. Não, mas aí que. Aí, tudo bem. Aí o cara que sofre as consequências. Você quer lançar sua arte aqui pro mundo inteiro ver uma coisa neonazista? Lança! Você não pode proibir o cara de lançar. Não, pode sim. É a loja deles, caralho. Ah, no Steam, no Steam. Tá, no Steam, beleza. Não, se os caras querem lançar lá na puta que pariu no negócio deles, eles vão lançar, independente de quem falha. Mas se eles forem presos com isso, eles também podem ser presos, né, caralho? Não, é isso aí. Acho que pra quem tá vendo tá bom, mas pra gente tá dando umas cortadas ali. É. Enfim, foda-se, todos vocês, hatred de melhor jogo do ano. Não, mentira, eu também acho que é bem bosta, mas eu não entendo, eu não consigo entender. Eu quero que vocês entendam que eu estou extrapolando até. Eu não defendo nada dessas coisas, que é discurso de ódio, nenhuma desse tipo de coisa, eu não defendo nada disso. Não, mas eu tô tentando extrapolar pra tentar achar uma explicação do porquê o pessoal ficou tão revoltado com o bagulho que a gente vê, tipo, dia a dia nos jogos, porque dá um close na cara do cara sofrendo porque tá morrendo, porque são pessoas que não revidam de volta. Ah, vai se fuder, gente. Ah, cara, é que é uma coisa que foi meio estranha, porque eu acho que ninguém entendeu por que ficou meio que puto. Aí, eu não sei, de verdade. Eu assisti o troço, eu realmente jogo GTA, um jogo violento e de boa, e ele eu vi e eu fiquei meio com nojo, assim, meio com... Então, exatamente isso, o jogo é feito pra você, pelo que eu entendi, aquilo aí é feito pra você se sentir mesmo, tipo, como é foda matar uma pessoa, tipo, se sentir como que os inocentes estão sofrendo na tua mão. Por isso que tá o close na câmera. Se o cara fez, você... O que eu entendi dos caras, eles querem que você se sinta bem fazendo isso. Não, tudo bem. Mas o que eu falo assim, também mostra, tipo assim, ó o que eu fiz com esse cara aqui, esse otarião que tá parado aqui, e eu cortando a garganta dele. Agora, se pra você foi repugnante, eu acho que esse choque que eles causaram no trailer foi exatamente isso que eles estavam buscando. Ou seja, eles fizeram muito bem aquele trailer lá. Eles fizeram exatamente o que eles queriam. Não acredite que não, foi. Entendeu? Eles capturaram exatamente, eles conseguiram chocar. Às vezes o jogo em si nem é tão chocante assim quanto o trailer. Eu acho que eles podem ter usado vários ângulos e várias coisas que deu um boost no jogo, entendeu? Mas eu realmente não acho que tenha sido essa a intenção deles. Não, eu tô dando o benefício da dúvida, esperando. Quero jogar pra ver realmente qual é o do jogo. Aí tem um plot twist louco e no fundo é contra tudo isso. O Hinks falou isso no dia que saiu e realmente. Eu concordei com ele depois. Tem que esperar o jogo sair. Agora. Tem que esperar. Agora não dá. Acabou as perguntas ou não? Enfim, é assim, acabou. Por isso que eu tô rolando aqui. A minha mulher tá assistindo um bagulho aqui e não tem muito o que eu faço. Aliás, ela recomendou que você... Até tá no YouTube ontem, aquele vídeo lá? Tá passando uma série na Globo com a Paola de Oliveira e ela fica com a bunda de fora numa hora. Todo mundo tá falando disso. Tem 3 dias. É, mas é que eu não assisto televisão. Aí a minha mulher falou assim, você tem que ver essa bunda aqui, ó. Olha que da hora. E ela que veio me mostrar, cara. Então você vê o nível da bunda da Paola de Oliveira. A minha esposa veio me mostrar a bunda dela, cara. Deve ser muito top mesmo. Assista aí pra vocês verem. Eu perguntava, falaram que tem que falar do HoloLens. Você tem alguém para falar rápido? Aquela negócio da Microsoft de realidade aumentada. Não, eu só queria falar um negócio antes. O El Psycho falou que tinha que ter um podcast sobre adventures em geral. E isso tá nos planos. Só pra... Era o tema da semana passada, ninguém apareceu e foi adiado. Mas tá nos planos. Não tá nos planos. Tá, sobre o quê? Sobre o quê? Desculpa, não. Sobre o HoloLens da Microsoft. Ah, tá. Eu tenho uma opinião pessoal. Ela é pessoal, tipo, ninguém é obrigado a me acompanhar. Mas na hora eu pensei, ué, esse troço do HoloLens aí vai competir com Rift ou com a parada do Morpheus lá, é uma notícia relevante. A gente não dá essa notícia, aí eu fiquei pensando em cima disso. E eu vi que a gente fala sobre, sei lá, jogos. E independente da plataforma, independente do input, do hardware, a gente não sai de tecnologia. Pelo menos eu não gosto de escrever ou de falar sobre tecnologia. Eu gosto do que cria jogos legais, ideias legais, esse tipo de... Era só uma reflexão que eu queria falar, agora falando. Não, concordo. Eu acho que ele é legal, mas eu acho que ele não funciona daquele jeito que mostraram, não. É igual o Kinect, mostraram um monte de coisa. É um exemplo clássico, né, cara? Clássico Microsoft, com certeza. Grande boneco Milo. E a Microsoft já tem o costume de mostrar as coisas e não usar direito aí. Largar no meio. Cara, o vídeo do Projeto Natal era incrível, né? Você, tipo, entrava dentro da TV... Pra falar com a criança... Não, você pegava um skate, aí você, o Kinect escaneava o skate, você subia em cima do skate e andava no skate dentro do videogame. Essa parada do skate, a parada da direção também, do pegar uma, sei lá, uma coisa redonda e fazer direção. A sua família inteira vinha trocar o seu pneu no pit stop. Nossa! Que é? Eu não lembrava desse pneu. Ah, isso era bem ruim. É bem triste. Então, um negócio foda, o Surox também lembrou aí do colete que simula impacto de tiro e explosão. Isso que o Marcelo falou é true, cara. Tipo assim, que nem eu falei, jogo digital é um negócio que a gente tá muito novo ainda. Às vezes tem uns cara e dá um tapa na tua cara, assim, tipo Papers, Please, tá ligado? E você vê que tem um... Nossa, nós temos um campo absurdo pra explorar em design e em ideias. E a galera fica preguiçosa, sempre tentando as mesmas coisas, over and over again. Aí os caras, o que eles acham que é o futuro dos games? Acho que o futuro dos games é continuar fazendo over and over again, mas daí você sentir o tiro no peito, aí você vê a bala vindo na tua cara com realidade aumentada, aí você vê a bala vindo na tua cara com 3D, tá ligado? Isso que eu fiquei muito puto e triste com o Kinect, que... Eu acho que ele tinha um potencial do cacete e ninguém ia se aproveitar. Porque o jogo de Kinect que você tinha era jogo de Wii, só que você mexia na mão ao invés do controle. E dava pra fazer muitas coisas com ele. Eu sempre achei que não ter o controle é meio estranho. Não, é exatamente isso. Não tem o controle, então pensa em outro jeito de controlar o jogo. Ah, sim. Pensa em outro gênero diferente. Não faz um esporte de novo só que você mexe a mão. É. Muita coisa pra fazer com o Kinect e ninguém soube aproveitar aquele negócio. É a mesma sensação que eu tenho com o controle do Wii U. O controle do Wii U, às vezes, obviamente eu não fico pensando no controle do Wii U direto, assim, tipo, nossa, tô aqui na minha cama, deitado aqui, tô pensando o que dá pra fazer com o controle do Wii U. Mas, às vezes eu tenho uns lampejos, assim, cara, que eu não anoto também porque não é minha profissão. Mas, porra, mano, dá pra fazer muita coisa legal, assim, e os caras... não faz absolutamente nada, eles preferem usar como se fosse só um tablet, quando ele é muito mais que isso, porque tem o controle do lado também. É, eles fazem o óbvio, que é usar como se fosse a tela de baixo do DS, que eles já tinham experiência antes. Só que é uma bosta, né, porque as duas telas do DS estão no seu campo de visão simultaneamente. Eu sempre pensei nisso, assim. Mas eu uso o óbvio de usar como inventário, como usar HUD, essas coisas. Eu tenho o Wii U há mais de um ano, e o que eu vou falar é bem triste, mas o lance do Gamepad é muito pior que o do Kinect, cara. É deprimente, assim. Porque o Kinect ainda era um periférico. Ele foi obrigatório no One e tiraram, por bom senso, assim. O Wii U, ele influi no design dos jogos, no preço do aparelho, em tudo. E é muito péssimo o modo como ele tá sendo usado, o conceito, foda-se. É horrível. Assim, é bem ruim. Só que o problema do Kinect foi que eles prometeram demais. Eu acho que esse foi a maior cagada deles, foi prometer tanto. Sabe? Por isso que não, o Kinect... Foi... Eu acho que o Kinect foi a covardia deles tirarem o troço. Eles deviam ter tentado vender a porra do Kinect. É. Eu não sei se vocês viram, saiu na E3, não mostraram nada do Kinect. E acho... Eu não lembro, algum site mostrou um vídeo o que o Kinect novo podia fazer. Ele, tipo, pega pressão... Eu nem sabia que tinha Kinect novo, tá ligado? Sim, o do One é diferente. É um eu não sabia. Kinect mais avançado. Ele assim, capturar os dedos da pessoa, ele é muito mais avançado, é muito mais forte e ninguém fez nada com isso. Nem vai fazer, eu acho. Não, nem só vai. Eu falei do Yu. Vale a pena comprar um porque ele tá tendo exclusivos incríveis, mas vale a pena comprar apesar do Gamepad. Não. Não acho que seja. Mas aí pode acusar de nintendista. Se você tiver um. Se você tiver um PC. Se você tiver um PC atualmente, o único videogame que compensa. Um PC top atualmente, é o único videogame que compensa você comprar o Wii U, se for ver bem. São pouquíssimos os títulos que não lançaram pra computador e que não vão lançar pro computador. A menos que você seja uma pessoa como eu, por exemplo, que tipo, são pouquíssimos jogos que eu consigo jogar em PC mesmo tendo um computador agora que suporta isso. Por exemplo, eu nunca conseguiria jogar Talos Principal na televisão, acho. Porque, pô, já tô com 26 horas do bagulho jogando no teclado. Mas... Então, e tem jogos que, por exemplo, assim, Shadows of Mordor. Eu nunca sentaria aqui na frente do meu computador pra jogar 16 horas de Shadow of Mordor. Então, eu, mas hoje em dia é tão fácil ligar um PC na TV. Ah, cara, pô, só de levantar essa merda e levar até ali, eu não vou fazer isso, cara. Puta! Aí passa minha cachorra e meu gato brincando, puxo um cabo, cai no meu note no chão, que nem aconteceu com o note da minha mulher. Daí, toma no cu. Então, prefiro não. Que tristeza. Galera, acho que é isso. Vamos zarpar. Uma nota de agradecimento aí pelo apoio do pessoal. Obrigado pelo apoio, pessoal. É, bem nas. Gente, muito obrigado. Estreou a campanha do Patreon. Estreou a campanha do Patreon hoje. Nunca a gente ia imaginar que hoje mesmo ia passar de 50, muito menos de 200 dólares. Então, tá sendo do caralho. Eu acredito que, sei lá, em quanto tempo, não faço ideia. A galera sugeriu aqui mais do que uma pessoa de fazer 500 dólares seu podcast de Zelda. 100% Zelda. 100% Zelda. Vamos fazer assim. Quando bater 500 e todo mundo tiver com os microfones e as paradas top, o primeiro, essa qualidade, vai ser o de Zelda. Beleza. Caralho, hein? Beleza. Sim, porque tem que... A gente só vai receber dinheiro no fim do mês que vem. Sim. Então, até lá o servidor tá cagado. E lembrem-se que a gente vai trocar o... A gente vai trocar o microfone da galera. E que nem eu falei pro Tuba aí já, por exemplo, não compensa você comprar um microfone meia boca pra depois comprar o melhor pra depois comprar o melhor. Seria comprar o melhor pra todo mundo já, quando chegasse 500 dólares. E quem sabe vai dar pra comprar uns 3 por no primeiro mês, né? Que eu acho. O meu aguenta aqui, então. Ah, o seu é top já, né? Mas é, acho que vai dar pra comprar uns 3 microfones top no primeiro mês. Enfim. Tem recados? Ah, pra agradecer a galera. Valeu, galera, mesmo. Eu... Não! Que ânimo. O pessoal tá saindo do Patreon, falando assim, não vou mais zoar essa bosta. Eu tava vendo as paradas, né? Nesse time eu... Pego surpresa pra pergunta. Não, sério, eu falei hoje mesmo lá no STF, cara, fiquei muito surpreso. Tipo, eu fui pra ver outra coisa e quando eu vi uma hora depois já tava com mais de 100. Eu, caralho, velho. Exatamente. Porra, isso. Tem que ter um público do caralho. Não tem nem palavras. Agradece aí, então, Guerra. É. Acho que é isso, cara. Também fiquei muito surpreso, até comentei no. Lá no nosso chat do staff, que realmente superou completamente as expectativas. Assim, eu reitero aquilo que eu falei no review do Destiny, que melhor do que os fodas são os leitores fodas. Assim. 100%. Você vai comprar muito churro. Churros. Churros. Churros. Muito melhor que da velha coroca. Churros. Vamos lá, que já são 2 da manhã, cara. Olá, churros. Você quer encerrar com pamonha, com chiclete? Cachorro quente? Cara, escolhe aí, o que é chiclete? Chiclete é o mais top. Chiclete é o top. 2 milhões de dólares. 2 milhões de reais. Vai ser o Estúdio 4010 fazendo Última Lágrima, hein, gente? Eles que vão fazer todo o diálogo do Última Lágrima. Vai ser fantástico. Cadê o chiclete? Não precisa embrulhar não, que eu vou comer aqui mesmo. Ah, lembrei. O FollowMe46 falou no Twitter pra falar no final do podcast. No Majora's Mask 3D, se você zerar o jogo com a Lágrima da Lua, libera o Secret Hill Background Story, que é da Última Lágrima. Que fantástico, que fantástico. Essa era a mensagem que eu queria deixar pra galera. Eu não sei porque ele não falou no chat, mas... Acho que ele não deve tá seguindo ao vivo. Eu sei de pelo menos umas 3 pessoas que não seguem ao vivo porque a banda deles não dá. Deve ser uma banda muito bosta. Seus filhos. Deve ser a banda mais bonita da cidade. Com acaba, isso, um abraço. Fim Deus, gente. Tchau, galera. Tchau. Falou. Até a próxima semana. Fé.